Autorizado Recife, nível de voo 270, conforme rota do plano de voo. Subida Pucajá-Maracaju, primeira curva à esquerda. Código 5571 e o controle 119 decimal 8. Autorizado Recife, nível 270, conforme rota do plano. Saída Pucajá-Maracaju. Fala tudo à esquerda, 5571, controle 198. Correto, 9004, entra para o estacionamento. Marcar Juliette, fala o sol. Marcar Juliette, segue com o Prode Camaçari. Chame o controle, 119.8. 119.8, Charlie Juliette. Oxana, minha 141, sala de 51, direita 12.9. 219-6149. Charles Juliette. Papapá, Mike, Charles Juliette, 4 horas. Decolado, controle de Camaçari para início de inspeção de linha entre 300 e 500 pés. O Mike, Charles Juliette, mantendo agora, acendendo para 1000, cruzando 650 pés. Juliette, é o 0263 do seu transponder, o Mike, Charles Juliette. Afirmativo, acionado 0263, mais Charles Juliette. 1-4-1. Bono 256, pronto, cópia. Bono, fica, tá pronto. Autorizado São Gonçalo do Amarante, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. Subida Puca, Jamo, Zipar. Curva esquerda após a decolagem. Código 5001 e o controle em 119.8. Ok, autorizado para o gol 1256, São Gonçalo do Amarante, tira 370, via rota do plano de voo. FC1010, cumpre a saída Puca, Jambo, Zipá, com curva esquerda. Controle 1198, transponder 5001 do 1256. 1256 com o treinamento correto, chama para puxa e estacionamento. Para a gol 1256. Xenemia 141, reautorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 46141. Desculpe, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa 7612, 1114. Solo Salvador, azul 2714, autorização para barreira, nível 200, com os canais. Azul 2714, aguarde para a barreira. 7, aguardando cópia, se você informar, quero para mim. Como transição BATAP? Poderia repetir? A volta, 288-260, um abraço. Boa. Livra o eixo de 1-0, já no setor de sobrevoo, Yankee Romeu Lima. Yankee Romeu Lima, no visual, reporte caso se afaste. Reportará o livrar o sobrevoo, Yankee Romeu Lima. Leda Lederume. Leda Lederume, obrigado. 7-4, autorizado barreiras, nível de voo 960 conforme rota do plano, subida Momo, transição VATAP, curva esquerda após a decolagem, código 5010 e o controle 119 decimal 8. Mike Charles Juliette, não estamos recebendo a resposta do seu transporte. Eu fiz o reinício do equipamento agora. Eu acredito que devo começar a receber. Ah, ok, gente. 2-7-4, correto, chama para puxa e estacionamento. Positivo, faça receber o 0263, Mike Charles Juliette. Grato, chama-se Osmar, Osmar Contato. Papá Papá, Mike, Charles Juliette, controle. Na sua escuta, Charles Juliette. Consta aqui, Salvador e Ilhéus, só que o senhor vai fazer um sobrevoo em Camaçari, confere? Afirmo, vou iniciar a inspeção de linha, é um voo de inspeção de linha de Camaçari, a uma milha da área proibida, até Ilhéus. Positivo, eu preciso do seu estimado para pouso em Ilhéus. Ok, aguardo. Passaria do 2230? Passaria da escuta. Algum inconveniente se fosse autorizado voar direto para a Vitória da Conquista? De jeito nenhum. Direto. Direto Vitória. É Papa Novembro, é o controle Salvador. Está retornando para pouso? O ajuste no 093, o Eco Papá Novembro. Controle, o Mike Charles Juliette para a formação. Positivo, estou anotando. Altura 8, 3. Bono 8, 1 no 3, anotei. Controle, Bono 1 no 64, informação Mike. O Gol 1 no 64, este é o controle Salvador, desça sem restrições para 2.500 pés em voo direto para o Serra Vitor 366, o ajuste 1013, aproximação RNAV. Direto 2.500, Serra Vitor 366. Controle Salvador na escuta, o TAN 3191. TAN 3191, eu vou restringir a sua subida ao nível 320 e o senhor vai voar direto da GEL. Prossegue. Maravilha, senhor. Era isso, exatamente isso que a gente ia pedir. Então, 320 restrito da GEL na prova. O 964 está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado, Renato, por 964. Eu sobrevoo agradecendo toda a colaboração. Em intenção de sobrevoo em Ondina ou em Romeu Lima, qual o melhor setor de saída para o mesmo? Yankee Romeu Lima segue em direção ao litoral, aguardando transferência. Então desloca sentido Itapuã, o Yankee Romeu Lima. Confirme. 004, deixa eu apertar aqui, não, 004. Romeu Lima, dá presente, chame o controle. 1998, grato. Romeu Lima. Santo 3191, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, 3191, boa tarde. Boa. Capitão Capituaçu, livrou a frequência da torre, na manhã de escuta vai para novo sobrevoo no Yankee Romeo Lima. Positivo, Yankee Romeo Lima, sempre na escuta, Capitão. É isso, Capitão, abraço e fica na dourada. Um grande abraço. Seria uma outra frequência de Recife, por Tan 3191, não estamos conseguindo com o centro. Ah, positivo. Ele formei 1251, nós temos 1238, 1288 e 1260. Eu acredito que uma dessas frequências, Vossa Senhoria, irá conseguir o contato com o melhor centro de controle do Nordeste. Ok, então vamos tentar. Acredito também que consigamos. Obrigado, boa tarde. Boa. Passaria do 2230, controle. Na escuta, prossiga. Chame Recife, 1288 na primária e na secundária 1260. Até a próxima. 2288-1260, até a próxima, hein? Obrigado. Bom serviço aí. Um grande abraço. Pelo controle da competência. Obrigado. Um abraço. Erro, Mike Charles Juliette. Essa Papa Novaba, a descida visual até 2.500 pés com 1.013.5. O 964, passa a Serra Vita 366, informe quando tiver o contato visual com a terceira 10. Está vindo algo, o 964 estabilizado, em nave digital 10. Positivo. Cheque o trem, chame a torre. 1-9-9-5, capitão. 295, com cheque de trem, o 964. Inicia, com 1-2-5-6. Obrigado, já para o táxi. Voador, Gol 964, estabilizado R9 da 1-0, cheque de trem. Gol 1964, autorizando pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. Livre pouso 1-0, Gol 964. taxa 19004 com 49 a bordo e 2 horas de 5 alternas São Gonçalo da Maré. Visado até através do portão 612, chame através do 612 para seguir o táxi. É através do 612, na 004. Salvador, boa tarde, voo 2008, informação mais. 1-2008, este é o controle Salvador. Vou ir direto para o Serra Vita 366 para aproximação à Rinaldi. Eu ajusto o altímetro 1013. Quando pronto, descer sem restrições para 2500. Ok, descendo para 2500. Neste momento, na prova 3, Serra Vita 366, 1013, eu ajuste voo 2008. Para o táxi, o Golo 256, estamos com 1-48 a bordo, 3 horas e 5, alterna Maceió. Táxi à direita via Índia, ponto para a torre 295, ajuste de altímetro 013 e no 256. 013 via Índia, quando pronto, eu sou 95, obrigado, boa tarde, Golo 256. Então 9004, reautorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 013. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera 1895, 9004. Polo Salvador, gol 1964. 1964. Boa tarde, táxi autorizado Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette no zero, com 964. Com 1885, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1003, desça para 8000. Oi do Serra Vitor 367, aproximação RNA. Estão na zona. Estão descendo para 8000, aproximação Serra Vitor 367. Controle, é o voo 2008. Prossiga. Essa posição que eu estou passando aqui, qual é o nome da localidade? À sua esquerda nós temos Boiterra. Mais à frente na linha do litoral nós temos o Morro de São Paulo e Cairu. E mais à frente, Valença. Ah tá, a primeira localidade é Oité então. À esquerda, na sua posição de 9 horas, é Boiterra. Ah, perfeito. Tá muito bonito aqui. Papapá, Mike, Romeu, Alfa, controle. 9004, voa, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, para 9004. Romeu, Alfa, transponder 2222, o ajuste 1013. O Gol 1164 tem contato visual com a cabeceira? Ah, visual. Gente, checa pra torre 11865, Gol 1164. 1865, obrigado. 256, decola 211, controle 119, decola 8. 198, voo 256, obrigado, boa tarde. Salvador, gol 1164. Gol 1164, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 139. Delivery pouso, pista 10, gol 1164. 370, gol 1264. Tiente, Romeu Lima. Polo 256, vou ir direto Zipar. Zipar, 256, obrigado. Boa tarde, ao 63, 15 da Oxané. 63, 15 da Oxané, pronto, qual é Guarulhos? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, 360, conforme rota do plano, subida da El, Leda, Motiva. Curva direita após a decolagem, o código é o 5094 e o controle em 119.8. Autorizado 360 da El Leda Motiva, decola da 10 com curva à direita no transponder 5014 e o controle 198 Xanané 315, centro da mais. Correto, entra para posicionamento, metro 35. Gol 1885, desça para 5.000. Pista 9004, utilizando a linha e manter pista no zero. A linha mantém o 0, pista 9004. Pista 9004, por gentileza, faça um cheque de rádio e identidade 2. Como a reserva é agora? Agora alto, claro. Gol 2008, está autorizado a aproximação, Renato. Então reportaremos estabilizado, autorizado, 2008. 5, direita 121, décima 9. Direita 219, ou 964. Só na zona, direto para a final da pista 17. Alfa Juliette, pro 08, ou 1164. Da 9004, autorizada a decolagem, pista 10. Vento 090 graus, 159. A energia está 9004. Ah, já estamos reduzindo nesse momento, 2008. Gente. Desculpa, vai acabar a banda? Positivo, só autorizado, descida visual. Pronto, vou guardar aqui o programa. Gente, agora o senhor 6326, esse é o controle Salvador. Ajuste 1013, desça para 2.500 pés, voe para o Serra Vita 366 para aproximação RDAC. Descendo para 2.500, confirmando negativa RDAC. Desça para 2.500 pés e voe TAP. 2.500 e TAP. Procedimento será o NDB Zulu, o senhor no 6326. Mike, pronto, copo. 9004, controle, contato, radar, suba sem restrição. Subida da El, Leda, Irumi. Primeira curva direita após a decolagem, pistão no zero. Código 5024 e o controle 119.8. Positivo. Recife frequência 12685, na primária. Se não conseguir, utilize 12545. Boa viagem. 285, então a secundária 12545. Muito obrigado, bom trabalho, até uma próxima. Até. Eco, Papai da Roma, chame a torre, 11895. Vou para o fundo, vai reto, boa tarde. Boa. Iru, é da eu, é da Iru. 5024. Afirma, agora com reto, chafará por estacionamento. Toma lá. Sinal 17, ajuste no 013. Eu posso falar na curta, novembro. Pega o papá novembro, após o curso, segue para que parte? 44. 2.500 pés, sem restrições. 2.500 sem restrições, com 85. Positivo, Yankee Romeu Lima. Foi um prazer, até uma próxima oportunidade e um grande abraço. Positivo, gol 2008 em aproximação, cheque o trem, torre 11895. 3895, até daqui a pouco, 2008. É. 11885, inicie redução de velocidade para 220 knots. 220, 220. Último controle. Correto, chame para posicionamento. 102708. Fala Salvador, azul 2714, na 3 Romeu, pronto para o estacionamento. Autoridade, vamos para o táxi, 2714. 7, autorizado para o estacionamento, 2714. 7, autorizado para o azul 366, vai dar para o táxi. Michael Romeu Alfa, Salvador. Posição agora. Jet. Papai Mike, Charlie e Juliette, Salvador. Mike, Charlie, Juliette, controle. Tango Eco, Papá Novembro, solo aos 2-1, autorizado track taxi pela pista, ao estacionar na frequência livre. 0208? Prossiga. Informando que não cumpre a restrição no nível 110 a 15 milhas de metro, a 15 de metro. Sim. Está livre da restrição? Sim, cumpre a inferior. Confirma? Cumpre a restrição inferior da subida mão, por gentileza. Sim, a gente mantém 3 mil então. Afirma. Graças. Salvador Oxenã 6142. Prossiga. Autorização para Recife. Um minuto, cópia Recife, 6142. Ok, aguardando. Alto 2708, na escuta? Na escuta, prossiga. Modifique o código transponder para 0115, por gentileza. 0115, certo, 2708. Passo o rádio voice controle. Intercepte a magnética 101 do rádio Farol Sempre, compete a aproximação, chamada torre em 11895, Oceano Voo 632. Esquerda 035, de Floresta 2000, caso de falha, então comprova a direita, magnética 51 para cima, chama a torre 285, a torre 11895. 8895, Voo 1885, passou o cerramento 366 à vista, cabeceira. Afirmativo. 7, reduza, cheque o trem, chave torre, 11895. Reduzindo, obrigado. Corrigo 1885, boa tarde. 1885, continue a aproximação, aguarde o trem. Chinem 1142, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizando Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano. Subida Puca, Jamo, Caju. Primeira curva à direita após a decolagem, Puca, Jamo, Aracaju. Primeira curva à esquerda, código 5027, controle 119, decima 8. Rota do Rádio Wolf, Vitor, este é o controle de Salvador. A senhora identificação. Canada. Uma reta para puxa acionamento. O meu Golf Vitor, contato radar estabelecido, voo e bombe, chegada a bombe, pista 1-0, ele deve zulu para pouso. Tá? Positivo, sempre é possível, a princípio voo e bombe. Aguarde para posicionamento 63 no 5. Aguarde, 63 no 5. 2-1-9, então. 5-0 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alterna palmas. Pronto, táxi. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no 3, azul 27 no 4. 7 autorizado, táxi no ponto de espera, chama 71895, táxi via Índia, azul 27 no 4. Voo 1885, autorizado pouso, destino 0, vento 110 graus, 12 mais. Autorizado pouso 85. Boa, uma boa tarde, eu vou no 2008, lembrando do setor. 2008, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2008. Papapá, Mike, Romeu Alfa, controle. Alfa, escuta, controle. Chame a torre agora, 11895, solicite instruções para a pouso. Até a próxima. Até a Oceano 6326, direita, proa 065, permanece o limite, a magnética 101. Direita 065, permanece o limite, magnética 101, 6326. Gente, Mike Romeu Alfa, incremente final da 7, reporta a vertical da Enrimar. Vertical Mike Romeo Alfa, como era a nave da Oxané, cumprindo chegada da R-Nave, próximo à posição turno da Zeta. Uno 885, Solos 26, já liberou, Solos Salvador e no 219. 985, táxi bem ao fechamento da Juliette. Alfa em Juliette. Solos 3193, por tiver acionamento ou posição 11. 393, autorizado, chama para o táxi. 3326. Romeu Golf Victor, direto para o VOR Salvador, quando pronto, descer para 4013. Autorizado, VOR Salvador, quando pronto, 4013, é o mais ouvido. Olá, azul 27 no 4. É o Papapá mais de Romeu Alfa, na vez que animar. Reporte confirmado. Ainda não tem o tráfego avistado, prossiga sinal da 17. Aguardando só autorização. Confirmando autorizado pouso pistuma 0, vento 1 centena. Confirmando autorizado pouso pistuma 7. O vento 1 centena no 4 nós, mais que Romeu Alfa, nos óculos. Doutor, autoriza permanecer na vertical de Lauro? Vai para o Pat 3, senhor. Pode ir direto para o Pat 3. Direto Pat 3, Michael 9, evitando sobre voo de viaturas e aeronaves. Ok, sim, servido que está autorizado Pat 3, é prosseguir com o Michael 9. Confirme? Estação 101, reporte capizado, 6326. Com a TR da Trip iniciando a decolagem da 10, evite sobre voo de viaturas e aeronaves, agilizando direto Pat 3. Agilizando, está visual com a TR decolando, o voo passeando. O Michael Bell. É o Checo 3, chame torre 11895 e até a próxima. 295, obrigado, bom trabalho aí. Para convite, livre a celeste para o táxi. Ei, Salvador, boa tarde, Xené 6326, final agora de 9 milhas, pessoal. Gêmea 326, continue em aproximação, guardando autorização de pouso de Sona 0, fora do tráfego helicóptero passeado 50, cruzando o eixo de aproximação da 90 em direção ao Pat 3, não intercepta. Assim, a gente aguardando o Sona 326. Azul 7.4, decolado aos 29, controle Salvador, no 9 decimal de grau. 198, azul 27 no 4 graus. Controle Salvador, azul 27 no 4. Victor 5, sua posição prevista 02, aguarde. Foram no 60, azul 27 no 4. Romeu Alfa no controlado 3. Gente, solo controlado, Mike Romeu Alfa. Minha 326, autorizado por 90, vai tomar centena no 5 lá. Tive pouso, Xené, minha 326. Pô, é o papapá Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa. Cara, faz o 3, senhora. Toma. Notificação para o Enrimar, está já acionado no Pat 3. A intenção é decolagem direto com o Pro da Enrimar, é isso, Michael Alfa? Ok, Alfa, decolagem direto com o Pro da Enrimar. Quente, chama então a torre 118.95 para a decolagem direto do Pat 3 para Enrimar. Chamará a torre o Michael Alfa. Falta 393 para o táxi, 172 a bordo, alternando Campinas, 3 horas 45. Vamos direto a Barreiras, grato. Romeu Alfa, prossiga. Estacionado no Pátio 3, senhor. Prossegui para Engomar. Tente aguarde para iniciar a decolagem, confirme se tem condições de decolar direto para o 3. Afirma, senhor. Tem condições. Gente, aguardando apenas a aeronave da Oceanet usar a cabeceira, aguarde para iniciar. Mais um meu óbvio. Aguardar para iniciar todo o pulo da aeronave. Michael Melfa, se quiser fazer já um 80 no parte 3 para se posicionar direto com proa da RMA, autorizado. Ok, está fazendo e vai aguardar o Michael. Bianca, Juliette 2. Salve Salvador 2708 para puxar o estacionamento na 4 Lima. 2708, autorizado, chama para o táxi. Autorizado 2708. Romeu Alfa, fique atento à TR da Azul, efetuando pushback no parte 3, a posição é a 4, Romeu. Ok, tá visual com a TR, tá visual com o voo também, o Michael Romeu Alfa. Para o Serra Vida 366 para aproximação à Renade. 4 mil pés é a altitude autorizada por esse controle com ajuste 10013.2. Prossiga. Afirmativo, gato. Patrulha 366, desce para 4.000. 1.012, 3.560. 1.013. Opa, patrão, 1.013, obrigado. 3.193, 1.013. Beleza. Já o compôs da Bianca, autoriza, retaguarda? Afirmo, autorizada a retaguarda do tráfego da Bianca, direto do Lemar, reposte para o Sol. Vai iniciar o Michael Mello. Carrador, andando aqui, sou notifica da presença e solicita a trona retaguarda. Papatão Romeu, Golf Vito, proposto e aceito, 1.634, desça para altitude de tráfego e rua direto para a rotatória. Gente, é uma coisa mesmo. Tem 63 no 5, autorizado. Alinhar e decolar altitude no 0, vento 090 graus no 3, nós ajuste do altímetro no 0, 1.3. Confirme, forteado. Agora melhorou. 3 no 5, confirma com mais cedo a tua. Agora, ao claro, porém, 4 para 4. Tente. Antes da Juliette, pra chamar minha 326. Minha 326, ingresso Juliette, portão 1. Juliette pro 01, 6326. Para o Juliette estacionamento, o Chanel 61, no 4241. É o no 42, aguardo. Solo, Salvador 2708, pronto para o táxi com 1-3 a bordo, 320, altera Maracaju. Situação RNAVE, 3560. 2500, autorizado a aproximar com a RNAVE, 3560, certo? Índia, foi 10295, no 093, 2708. 6315, decolado aos 37, controle Salvador 1119 desse momento. Poderia confirmar a frequência para o Xener 6315, sem interferência de fundo retornado. 119 decimal 80. 119 decimal 8, Xener 6315. Toyota 3193, ponto 0, pronto. 3193, autorizado a alinhar e manter esse sonagão. Ali mantém. Controle Salvador, boa tarde, o Xener 6315. Passando 2000 pés, da EL, Leda Motiva. Xener 6315 é o controle, contato radar estabelecido, curva à direita, voe Leda, para Leda Motiva. Direita, Leda, voe Leda Motiva, Xener 6315. Papatava Rabel Golfe Vieta já vista o aeroporto? Afirmativo, seu visual com Santa Romeu Golfe. 7, chame a torre, 1895, câmbio. 85, graças, muito boa tarde, Romeu Golfe. Boa. Torre Salvador, Papatava Romeu Golfe Vieta, boa tarde. Na rotatória, visual com campo. Papatango, meu Golfe Vieta, autorizado em cortar sinal do ano 7, reporte através da irmã. Autorizado em cortar sinal da ano 7, o Romeu Golfito, repassarando através da RMAR. Romeu Golfito, confirme combate. Após o pouso, 45 a nada mais, Romeu Golfito. Excelente. No portão 5, ingresso no pote 3, teria condições de taxiar com segurança da Taxi Aquilo? Então, a princípio até a Taxi Aquilo, chama a Taxi Aquilo, aguardando a coordenação para a decolagem na Delta. Autorizado alinhar e manter 5-0. Alinhar e mantém 2708. Posição chame torre 1895 para decolagem a partir da Delta. Autorizado pelo Alfa Delta na Delta 1895. Vitor da Cruz, obrigado. Ok. 3193 decolado 39, controle 119 decimal 8. Foi Salvador 198, 3193, boa tarde. Azul 2708, autorizado a decolagem da 0 graus no quadrado. Livre decolagem azul 2708. 4193, boa tarde, contato radar, sublocado nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Papel 360, após 2000 pés, voa direto Leda, 3193. Meu Golfe Vieta autorizado por 7, o vento 1100, 1149. Meu Golfe Vieta autorizado por 0, o vento 1110 graus, 1139. Pouso 97, é o papel? Pouso 97, é o meu Golfe Vieta. Torre, está passando o vento, o vento está na Delta. Quando autorizado, está pronto. Confirme? Está o Vitor recolhido? Nós estamos aqui no posto de espera da Delta, senhor. Gente, Vitor é com o Victor, não autorizado, ali é uma vez. Autorizado, ali é uma vez, 0, Vitor é com o Azul 2708, decolado ao 42, controle Salvador 119 decimal 8. 119 decimal 8, 2708. Controle Salvador, boa, Azul 2708, decolado na Momo. Azul 2708, boa tarde, contato radar, suba sem restrição, nível de voo 080, saída Momo. sem restrições para o 80-2708. Papa Tango, meu Golfe Vito, autorizado, direita, ligada Vitor Eco Victor, decolado aos 4-4, autorizado curvar à direita, saída coral, liberado da restrição de atenuação de ruído. Ok, Sousa, voando à direita, voando coral, torre. Vitor Eco Victor, agora com transferência. Eco Victor, no perfil da saída coral, não é pro coral. O perfil da coral, Vitor Eco Victor. Controle Salvador 119.80, Vitor Eco Victor. 198, obrigado. Controle Salvador, Papatango Vitor Eco Vitor. 2, confirme, totalmente pronto. Afirmativa. A saída coral, na sua escuta. Gente, o Vitor Eco Vitor, contato radar, suba para o nível 100, após 2.000 pés autorizado direto coral. Após 2.000 direto coral, na perfil, Vitor Eco Vitor, uma centena final. Xenemia 315, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. É, confirmando, primária 125, no secundária? Secundária 123, decimal 8. Recife 125, no secundário 123, decimal 8, Xenemia 613, obrigado. Controle Salvador, Azul 2714, já operou através de Vatar, cruzando no 30. Azul 2714, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 260, Azul 2714. Estou no 659, prossiga. Nossa, seu horário. 08. 0708, você já pediu a nossa autorização? Afirmo, o senhor está passando a cópia? Pode ver. Está autorizado o Galeão 360, nível, via Open November 857, até Moço. Decolagem da 10, saída da El, Leda, e após Leda, direto Irume, com a interceptar o P9B 857. O controle, 119, decimal 8, transponder 5072. Então, o número está autorizado para o Galeão, 360, 9B 857, de novo. Decolando da pista 10, da El, Leda, e Leda, DCT Irume. 198, controle 5072, transponda, voo no mesmo lado. Correto, voo no 659, chame para o posto de estacionamento. Uniforme, confirma a procedência e o tipo de equipamento? Confirma a procedência? Entre o Papatão, Glócio, Golf Uniforme, sendo o código 0224. São 3193, São Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 251, alterne 1238, da 3193, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Xenemia 321, autorização Brasília 380, posição 6, vamos até novembro. Xenemia 321, aguarde um minutinho, cópia. Xenemia 560, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 350. Xenem 321, cópia. 321, pronto. Autorizado Brasília, 360. Via Alfa Zulu, 17, terra o destino. Decolagem da 10, saída água, após a Elefa. Controle 119, decima 8. E o transponder 5041. Xenem 6321, autorização Brasília 360, primeira via para o aluno 7 até o destino. Decolada 10, saída árvore, Elefa 119.2, controle 5041 para o transporte. Xenem 6321. Xenem 6321, correto. Chame pushback acionamento. 256. Gente, informo que essa posição não está no na terminal Salvador, aguarde a coordenação do Tereco Victor. Muito obrigado. Ok, gol 2009, autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677 até Ilhéus. A decolagem da 10, saída da El, transição coral, o controle 119 decimal 8 e o transponder 5061.